Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos numa pequena série dentro da grande série do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E esta pequena série eu venho chamando de Os Profetas e o Fim dos Tempos. Porque separei velhas passagens das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento com novas passagens do Testamento Novo. Para mostrar que a palavra de Deus permeia toda a Escritura. E digo mais, ela é encontrada em todos os livros sagrados de todas as religiões da Terra, porque Deus não tem privilegiados. Jesus mesmo diz queria buscar suas ovelhas em todo o mundo. E então haveria um só rebanho para um só pastor. Isto é um anúncio de que mais dia, menos dia, todas as barreiras cairão. E o mundo, ao final de tudo, confraternizará. Um novo céu e uma nova terra. Mas antes, porém, por causa da impertinência dos atos humanos, que não aceita os convites do amor divino, a suprema fraternidade, é convocado à cena o professor sofrimento. Porque onde o amor não consegue realizar, a dor vem e atua. E atua de forma dolorosa. É como numa operação cirúrgica urgente, que o bisturi tem que funcionar para salvar a criatura. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículo 5. Então vejam que o Apocalipse não é aquela destruição em frene e homens selvagens querem imputar ao texto sagrado de um Deus que é amor como uma coisa fatal. Eis que faço novas todas as coisas. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, com a árvore da vida eterna, que dá um fruto cada mês e cujas folhas servem para a cura das nações. Cura das nações não é para destruição, cura das nações. Bem, vamos prosseguir então, indo agora ao profeta Isaías, o excelente Isaías, no capítulo 43, versículos 11 e 12. Vejam que aqui está o fundamento total da profecia. Versículo 11. Eu sou o Senhor Deus, e fora de mim não há Salvador, ou não há salvação. Versículo 12. Eu anunciei a salvação e a realizei, e eu salvei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Meus amigos e meus irmãos, aprendemos na religião divina que a parte divina da Bíblia Sagrada é a profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Espírito de profecia que devemos manter, como aconselha o anjo a João Evangelista, também no versículo 10 do capítulo 19 do Apocalipse de Jesus. Viram aí? Velho Testamento, Isaías, Novo Testamento, Apocalipse de Jesus. É Deus quem revela. E o testemunho de Jesus, que é um com o Pai Celestial, é justamente o espírito de profecia que vem de Deus, como nós veremos daqui a pouco. Mas repetindo agora, para confirmar na nossa consciência, na consciência de todos, eu sou o Senhor Deus, e fora de mim não há salvação, pois não há salvador algum fora de Deus. É tão claro. Eu anunciei a salvação, quer dizer, eu profetizei e a realizei. Eu avisei a todos vós, por isso eu salvei, porque eu fiz ouvir. E mais esse nosso comentário: pois aqueles que merecem ouvir já amadureceram para tal. Ainda o profeta Isaías, não podemos abrir mão dele, capítulo 46, versículos 9 e 10. 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Quer dizer, olhem aí, percebam, por favor. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, quer dizer, temos que estudar também o Velho Testamento. Por que essa minha insistência? É que para muita gente, o seu texto são coisas passadas, superadas, mas para nós, legionários da boa vontade de Deus, e para os homens de boa vontade, não. Não é não, pois a parte divina, constante também e fortemente no Velho Testamento, a profecia é eterna. E eu li lá em cima o Apocalipse de Jesus, versículo 10 do capítulo 19, esta palavra, o testemunho, palavra do anjo que se manifesta a João, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Profecia de que está pleno, repleto, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Profecias para o futuro, como as do profeta Daniel, profetizou para todas as épocas. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. A profecia é para nos jogar no buraco ou para nos salvar? É para nos salvar. Não é isso mesmo? Então, por isso que o grande autor, o único autor, o supremo autor das profecias, se apresenta para nós, Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Lembrai-vos de que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9. E agora, o décimo pedaço aqui. Recordai que anuncio o fim desde o princípio. Quer dizer, ele é o dono do espaço, do tempo. Por isso sabe todas as coisas. Então, vocês entendem porque aqui eu expliquei, quando andamos analisando juntamente o dia do Senhor, que o dia do Senhor é o estado ideal de integração no espaço e no tempo de Deus. No tempo e no espaço de Deus. Porque se realmente nos integrarmos no espaço e no tempo de Deus, onde ocorrem todas as coisas e são planejadas, nós entenderemos a profecia, não estaremos subjugados pelo calendário humano, que é totalmente instável, e mais ainda, além de entendermos a profecia e podermos decifrá-la, nós seremos a própria profecia. Bem, obrigado pela atenção, eu estou até falando devagar, porque o assunto é muito importante. Eu muitas vezes falo aqui empolgado, com uma eloquência enorme diante de vocês, mas agora esse assunto é tão profundo que eu estou indo devagar para que todos possam absorver o ensinamento. Bem, esse estudo de Isaías, que estamos fazendo nesse momento, nós estávamos aqui estudando ele conjuntamente com o Apocalipse, profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12, Apocalipse de Jesus, capítulo 19, versículo 10. Isso tudo nos mostra a realidade integral. Portanto, eis aí mais uma parte profética da Bíblia, do Gênesis mosaico ao Apocalipse de Jesus. Eu vou usar até uma comparação para que todos entendam. Já que Deus é amor, É como o amor mesmo que é o próprio Deus. O verdadeiro autor das Escrituras Sagradas na sua parte eterna, é claro. A respeito disso, a parte eterna, a parte humana, a parte divina, parte das criaturas terrestres na Bíblia Sagrada, para entenderem bem, vocês poderão procurar nas diversas publicações da Religião de Deus e da Legião da Boa Vontade, por exemplo, na Bíblia para o Povo, a partir da página 92, no capítulo Lei, Parte Divina e Parte Humana. Não dá tempo para tratar disso aqui agora. Aquele negócio, a parte divina da Bíblia é a profecia, a parte humana são aqueles erros todos que nós, seres humanos, vivemos praticando. Isso em nada desfaz da categoria excelente da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, destaca mais o seu valor divino, porque apesar de todos os erros de nós, criaturas falíveis, a Bíblia Sagrada sobreviveu a todos os absurdos que aqui na parte humana estão relatados. A profecia não é do profeta, o profeta é apenas um instrumento. O medianeiro, a profecia é de Deus, nós acabamos de ver. Mas vamos lá, vou repetir isso aqui. Velho Testamento, profecia. Desde o Pentateuco mosaico, Novo Testamento, do Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelho de Jesus, até o Apocalipse, também a profecia, mesclada com todos os outros relatos, é como o amor, nós dizíamos há pouco, que é o próprio Deus, o verdadeiro autor das Escrituras Sagradas, na sua parte eterna. Isso é evidente. Eu tenho que bater, rebater, fazer como Napoleão Bonaparte. A melhor figura de retórica é a repetição, porque muita gente ainda pensa que a profecia é do profeta, porque confunde profeta com videntes, com os sensitivos da atualidade. Não estou aqui entrando no mérito da mediunidade, da paranormalidade, da sensitividade de quem quer que seja. Eu só estou demonstrando a categoria do profeta de Deus. Ele é apenas um instrumento. Tanto que Daniel, no seu livro, diz que recebeu a profecia, mas não entendeu nada. Porque todo o segredo de Deus seria revelado mais tarde através do Cristo, o único que foi considerado capaz de abrir os selos. Vocês se lembram no Apocalipse, naquela passagem em que João Evangelista fica desesperado, chega a chorar mesmo, porque ele e os outros no céu, na terra, porque não encontravam ninguém capaz de abrir aquele livro selado por dentro, por fora, escrito por dentro e por fora. A não ser o Cristo, o Leão de Judá. Está aqui, ó, a visão do livro selado com sete selos e a do Cordeiro de Deus, capítulo 5 do Apocalipse. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo:

proclamavam em grande voz, dizendo: Digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, de receber a virtude e a dignidade e o poder e a riqueza e a sabedoria e a fortaleza e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi o que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Bem, meus amigos e irmãos, vamos parar hoje por aqui, nesta série Os Profetas e o Fim dos Tempos, dentro da grande série do Apocalipse de Jesus, o Cordeiro de Deus, para os simples de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está presente.